Irmãos, abra sua Bíblia no livro, na carta do apóstolo, Romanos capítulo 10. Nós temos falado bastante sobre missões nos últimos dias, a missão transcultural, a missão local. Isso tem mexido conosco como igreja. Tivemos aquele curso Perspectivas. Teve um pastor aqui pregando no domingo à noite, semana passada, que trabalha com povos muçulmanos. E eu hoje pela manhã quero continuar de forma até um pouco ousada dentro desse tema. Igreja, depois de ouvir um homem com aquela experiência da semana passada, agora vocês vão ouvir o pastor Vini com uma vasta experiência ministerial. Já sou pastor há mais de 5 anos. Normalmente quem prega aqui é o pastor Paulo, que é pastor há 25 anos, mais ou menos. Mas não feche teu coração por causa de mim, irmão. Queremos falar da palavra de Deus, tá bom? Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Olha o que está escrito aqui, queridos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Até aqui, irmãos. Irmãos, um texto muito conhecido, que sempre mexe com o meu coração. Esse é o texto que eu tive a oportunidade de pregar no dia da minha formatura no seminário. Eu fui escolhido para fazer a mensagem da formatura, e o texto que eu escolhi foi esse. Esse é um texto que mexe com o meu coração, e ele começa dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A primeira coisa que eu enxergo nesse texto bíblico é uma promessa de salvação. Deus promete para nós que todos que invocarem o nome de Jesus Cristo teriam acesso à salvação. Todo aquele que clama, que invoca, que chama por Jesus, tem acesso à salvação. A salvação é uma promessa de Deus a nós. Você crê na sua salvação? Se tem alguém aqui que não acredita na sua salvação, nos procure no final do culto e nós podemos conversar sobre isso. Existe uma grande confusão sobre o processo de santificação e a salvação. Existem crentes que pensam que não serão salvos porque não se acham santos o suficiente para merecerem a salvação. Então você pergunta: se você morrer agora, você vai para o céu ou para o inferno? E aí com tristeza você lembra: puxa, mas ainda ontem à noite eu estava sentindo raiva de uma pessoa. Acho que eu vou para o inferno. Não, querido. O processo de santificação... Eu vou tentar correr menos em volta desse púlpito hoje. Não sei se eu vou conseguir. Já me dei de conta que eu já estou para lá e para cá. O processo de santificação é: eu invoquei o nome de Jesus, eu recebo salvação, eu recebo perdão. Agora eu vou desenvolver a vida cristã. Bom, tem alguém aqui que não tem pecado algum? É uma pergunta. Vou esperar para ver se alguém levanta a mão. Quem aqui não tem nenhum pecado, irmãos? Bom, então nós vamos todos para o inferno. Não! O Senhor Jesus sabia que nós teríamos lutas. E por isso Ele morre na cruz para o perdão dos nossos pecados. A salvação hoje está disponível. Abra sua Bíblia lá em João 3. Talvez um versículo mais conhecido da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 15. Antes do 16, eu gostaria de ler o 15. Evangelho de João, capítulo 3, verso 15. Olha o que diz aqui. João, capítulo 3, versículo 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Até aqui. Irmãos, o desejo de Deus é salvar a humanidade. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus para a salvação. O propósito de Deus é que todo que nele crê tenha a vida eterna. E para que todo que nele crê tenha a vida eterna, ele manda o seu próprio filho. Deus ama o ser humano e ele manda Jesus para morrer na cruz. E aí muitas vezes nós pregamos a condenação. E a Bíblia é clara, não para que o mundo fosse julgado. Jesus não tem o propósito no coração. Eu vou morrer nessa cruz para que todo aquele que não me aceitava vá para o inferno. Não. Que coração mau, já pensou? Eu morro aqui nessa cruz, sofro, para poder condenar o ser humano, para poder mandar para o inferno. Não! A mensagem da cruz, ela é de salvação, ela é de redenção, ela é de perdão dos pecados. Deus amou o mundo. Irmãos, quem ama quer salvar, quem ama quer o melhor, quem ama... Já diria o poeta popular, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que... Conhece, irmãos? Eu sou contra, viu, irmãos? Eu não gosto dessas músicas. Mas essa foi uma música que o Caetano Veloso acertou. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Minha filha Isabela tem 3 anos, ela caiu 3 tombos consecutivos. Hoje é domingo, ela caiu quinta de tarde e esfolou o joelho. Aí sangrou, ela fez um negócio. Ai, aquele sangue foi uma tragédia. Sexta, ela caiu de novo e o mesmo joelho que estava começando esfolou de novo em cima. E ontem ela caiu de novo e o mesmo joelho. Irmãos, eu já estava com a dó daquela criança. E aí ontem eu tive que botar água oxigenada lá para limpar, porque caiu com terra. Irmãos, quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Não dá um sentimento de apego. E ela desesperada. Ai, está ardendo, pai, arde, arde. Filha, precisa. Aí botamos um band-aid ontem, daí hoje de manhã ela acordou. Estava lá brincando, a Juliana disse, filha, vamos botar band-aid. Não, mãe, já botei ontem. Não precisa mais botar band-aid. Não encosta, não mexe. Por que isso? Porque a gente ama. E quando a gente ama, a gente quer cuidar, a gente quer proteger. Se Deus ama o ser humano, o projeto de Deus não poderia ser outro, senão a nossa salvação. Se Deus nos ama, e a Bíblia garante que sim, o projeto de Deus é salvar todo o ser humano. Se você olhar para o Antigo Testamento, Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. E Deus tinha um projeto e tem um projeto com a nação de Israel. E esse povo é um povo diferente na face da terra. Mas através da morte de Jesus Cristo na cruz, o Evangelho não é mais algo exclusivo de um povo. E aí eu interpretei, e eu quero te dizer que o Evangelho, você pode até não concordar e se escandalizar comigo, mas o Evangelho não é mais exclusivo de Israel e nem da igreja. O Evangelho, a morte de Jesus na cruz, não é para o benefício da igreja apenas. Bom, se Jesus morreu na cruz para que todo que nele crê não pereça, então todas as pessoas deveriam saber disso. Então todos deveriam ter consciência, ter oportunidade de reconhecerem isso. Há poucos dias atrás eu recebi lá em Niterói uma pessoa que na minha cabeça não existia pessoa assim mais. Porque a gente vive no meio da igreja e a gente acha que a realidade de todos é semelhante à nossa. Recebi uma pessoa lá na igreja de Niterói e essa pessoa me disse: eu nunca tinha posto os pés dentro de uma igreja, nem católica, nem evangélica. Eu nunca tinha entrado em nada ligado à religião nenhuma. Eu não sabia que tinha música na igreja. Uma pessoa aqui de Canoas. Eu não sabia que era assim, eu nunca tinha entrado, eu não conhecia nada. Essa pessoa se converteu e está lá na igreja. E aí um dia me viu jogando futebol. Pastor joga futebol. Não joga nada, o coitado do pastor, mas joga. Se apavorou. Porque não tinha acesso, não sabia. Não sabia o que Jesus tinha feito por ela. Bom, a Bíblia me garante que no Antigo Testamento foi de um povo exclusivo. No Novo Testamento, o Evangelho é para todos que vivem. Para todo ser que respira, deveria ter acesso à obra de Jesus na cruz. E aí então, essa é uma promessa de salvação. Mas como essa promessa pode se tornar real? E aí o apóstolo vai ali, ele começa a descrever. Olha, não creram. Nada ouviram, não há quem pregue, não foram enviados, não tem como se tornar real. Real, saiu um real meio estranho. Não tem. Como, vamos fazer, olha só, não creram, não ouviram, não há quem pregue, não foram enviados. Vamos fazer o caminho contrário? Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Bom, tendo esse texto como base, eu interpreto que todo o cristão é enviado ao mundo para pregar o Evangelho. Pastor, eu não fui chamado para pregar. Fecha teu olho e levanta tua mão que tu vai ser chamado agora. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, foi chamado. De que forma? Aí é outra coisa. Eu vou pregar aqui no meu trabalho, ou eu vou pregar lá na Arábia. É outra coisa. Mas nenhum de nós está isento da tarefa de pregar o Evangelho. Mas e os cinco ministérios, Vini? Os cinco ministérios, eles organizam a igreja, eles trazem a vida para a igreja. Mas todo o cristão é chamado a ser o modelo de Jesus. Todo cristão é chamado a ser luz aonde ele está. E isso vai fazer com que eu pregue o Evangelho. Bom, todos são enviados a pregar. Quando nós pregamos, quando nós anunciamos, nós pregamos o quê? O Evangelho. Nós anunciamos o quê? A palavra de Deus. Nós falamos de quem? De Jesus. Irmãos, existe uma confusão na igreja. Eu já falei isso aqui outra vez. A gente acha que falar de Jesus é convidar alguém para vir no culto. Falei de Jesus para o meu vizinho. Vamos lá na igreja, domingo, de noite. Não. Para aí. Tu não falou de Jesus. Tu falou da igreja. Que é saudável, que é necessário, precisa. Jesus te ama muito. Jesus morreu na cruz por ti. Jesus não quer a tua destruição, Ele quer te perdoar, Ele quer te restaurar. Isso é falar de Jesus. Bom, eu estou pregando esse amor. Se eu estou falando, alguém está ouvindo. Bom, eu já fui enviado por Deus para pregar o Evangelho. Estou pregando, estou anunciando, estou falando. Alguém está ouvindo a palavra de Deus. À medida que as pessoas estão ouvindo, elas têm oportunidade de crerem. Como você se converteu a Cristo? Alguém falou. Você ouviu. E aí você pôde tomar a decisão de crer ou não. Mas se ninguém tivesse falado, eu não teria ouvido. E se eu não tivesse ouvido a pregação do Evangelho, eu jamais teria me convertido. Bom, eu ouvi a mensagem, eu ouvi a pregação, e agora eu creio. Todos vão crer? Não. Mas todos precisam ouvir. Todo mundo que eu falo de Jesus entrega a vida para Jesus? Não. Bom, na minha própria família, eu tenho pessoas que eu já falei de Jesus e elas não querem a fé. Eu tenho primos, tios, eu tenho um primo agora que está envolvido com feitiçaria. Eu disse, rapaz, não é, não vai por aí, cara. Mas ele não quer, mas ele não vai poder dizer, eu não sabia. Ele não vai poder dizer, Jesus, ninguém me falou. Ô, seu mentiroso, eu te falei, rapaz. Então todos precisam ouvir. E aí o texto continua. Eles ouvem, então, depois de ouvir, a gente crê. E aí diz, nem todos obedeceram ao Evangelho. E aqui dá para se fazer duas interpretações. Quem tem a Bíblia na linguagem NVI, ela fica até um pouquinho mais clara para uma interpretação. Está falando de ser enviado, está falando de pregar, está falando de ouvir. E depois diz que nem todos obedeceram. Irmãos, nem todos obedeceram o quê? Obedeceram aquilo que ouviram? Ou nem todos obedeceram a tarefa de ir? Tente interpretar por você mesmo. As duas interpretações diante do texto são possíveis. Bom, nós pregamos, e aí essa é a interpretação mais provável, porque fala depois de Isaías. Nós pregamos, Senhor, mas as pessoas não ouviram. Ok, problema é de quem não ouviu. Agora, eu não preguei. Ninguém ouviu, mas eu não preguei. O problema é meu. Eu deveria ter ido, eu deveria ter pregado, eu deveria ter anunciado. E eu preguei, muitos ouviram, e ainda assim alguns não creram. Paciência. A fé é algo individual. A fé é algo pessoal. Eu preguei outro dia sobre a mulher hemorrágica, que ficou 12 anos com uma enfermidade, perdendo sangue. E a cultura daquela época jamais permitiria que aquela mulher tocasse em Jesus. Mas tu pega alguém que há 12 anos vem sofrendo e vê uma esperança de cura, tu acha que ela vai ficar preocupada com a cultura? Ou ela vai buscar a cura? Bom, a cultura não permite que eu toque nele. Querido, a cultura que vá para o espaço, eu estou há 12 anos sofrendo. Ah, mas a cultura é... Mas não me interessa a cultura. Ele é Jesus, ele pode me curar, eu quero ser curado. E ela foi. Irmãos, se as pessoas creem ou não, não é problema meu. O meu problema é se eu prego ou não. Ah, mas aí eu vou me tornar inconveniente. Eu prefiro ser conhecido por inconveniente na terra do que ser conhecido no céu. Por omisso, eu prefiro ser olhado pelas pessoas com desprezo. Ai, aquele Vini crente doente. Ah, lá vem o Vini, acabou a conversa. Não dá para falar bagaceirice porque ele fecha a cara. Tá bom? Do que ser conhecido no céu como um crente frio. Olha lá, lá vai meu filho, ó, rindo de um negócio do diabo. Ai, achando legal. Algo que é destrutivo. Lá vai meu filho, quieto, mudo. Ah, o que, que tu acha? Não, cada um crê do jeito que quer. Não! Eu acho que é pecado. Ah, pode beber? Olha, irmão, a Bíblia não diz nada, mas eu acho que não pode. Eu prefiro, e isso o pastor Lucinho falou numa pregação, eu prefiro descobrir lá no céu que eu não fiz um monte de coisa que eu podia, do que depois descobrir no inferno que eu fiz um monte de coisa que não podia. Não, então na dúvida, olha, irmão, eu não quero isso, não faço. As pessoas vão ter a liberdade para fazer as suas escolhas, mas elas precisam ouvir, elas precisam saber que existe uma opção de vida cristã. E aí depois o texto diz, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, português, a fé vem, presta atenção comigo. O que vem é aquilo que ainda não está, correto? Bom, se algo precisa vir, é porque não estava. Então a fé vem pela pregação. Ou seja, a nossa natureza, a fé não estava em nós. O que estava em nós ao invés da fé? A dúvida. Bom, quando criança, o nosso coração é puro e nós acreditamos em tudo. E depois de adulto? E depois de adulto, a gente lê a escritura. Essa história, para mim, a história do Jonas na barriga do grande peixe. Irmão, cientificamente é impossível. É, e é mesmo. Bom, a história dos corvos que alimentaram Elias. Ai, que coisa difícil de acreditar. Por quê? Porque a fé não está em mim. A fé precisa vir. A fé precisa ser gerada dentro de mim. A nossa natureza é incredulidade. Bom, mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé não está em mim, mas eu quero agradar a Deus. A fé precisa ser gerada em mim. E aí isto faz parte do processo de vida cristã. A fé não estava dentro de mim, mas eu quero agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. Um coração cheio de dúvida. Será que Jesus morreu na cruz por mim? Pensa um casal, casamento. Cheio de dúvida. Será que a minha esposa não está me traindo? Será que o meu esposo não está me traindo? Será que essa criatura não está mentindo para mim? Tem como ser feliz convivendo com dúvidas? Será que essa doença aqui vai me matar ou não? Será que depois que eu morrer eu vou para o céu ou para o inferno? Será que o meu pecado foi perdoado mesmo? Será que a obra de Jesus na cruz é real? Irmãos, nós vamos entrar em desespero. Por isso precisa a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos definir fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Até aqui. Qual é a coisa mais importante na vida cristã que nós esperamos? Perguntar de novo, talvez mais calmo, que eu estou meio alterado hoje. Não sei se vocês notaram, talvez ninguém tenha notado. Não deu para notar, né, Celso? Estou meio agitado. Qual é a coisa mais importante na vida cristã que nós estamos esperando? Não, a fé precisa ter. A volta de Jesus, igreja. A coisa que é o mais, aquilo que vai ser mais importante para nós, que nós estamos esperando, é a volta de Jesus. Agora tira a fé. Eu não creio que Jesus vai voltar. Ô Joana, não faz, Joana. Eu não creio que Jesus vai voltar. Bom, então se eu não creio que Jesus vai voltar, eu não tenho fé. Agora como eu vou crer se eu não tenho fé? Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu estou aqui esperando a volta de Jesus. E o texto continua e diz que a fé é a convicção de fatos que se não veem. Você enxergou o perdão do seu pecado? Você viu Jesus te perdoar dos pecados? Não. Você tem certeza que você foi perdoado? Tenho certeza. Como que tu sabe? Pela fé. A Bíblia me permite pensar isso. Eu garanto que Jesus me perdoou. Tá, mas quando foi? Não sei. Como foi? Não sei explicar. Mas eu tinha uma culpa, um peso e eu não tenho mais. Tá, mas tu viu isso? Tá gravado? Tem filme? Não. Bom, então a fé é a certeza das coisas que eu estou esperando e a convicção de coisas que eu não vi. Eu não vi o meu perdão, mas eu senti ele. Eu sei que ele é real. O perdão dos pecados é a minha esperança para a salvação, igreja. E isso só é real pela fé. Aí depois eu vou descobrindo então que a fé é a base da salvação. A fé é a base do meu relacionamento com Jesus. Não tem como ser crente sem a fé. Você já ouviu o pastor Paulo dizer que não tem como ser cristão sem o Espírito Santo. E eu também digo isso, porque eu não sou louco de falar diferente do chefe. Não sou doido. Mas eu nessa manhã quero afirmar que não tem como ter vida cristã sem a fé. Se eu não creio no perdão dos pecados, se eu não creio na segunda volta de Jesus, o que sobrou do cristianismo? Que vida cristã eu vou ter com essas dúvidas? Então a base do meu relacionamento com Jesus é a fé. E agora qual é? Olhe comigo lá em Romanos de novo, para encerrar. Quando eu digo para encerrar, eu estou brincando, tá, irmãos? Não te empolga. Olha comigo lá no verso 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, nós não anunciamos outra coisa senão a palavra de Cristo. A fé precisa, a fé está ligada à pregação da palavra. A fé está ligada ao conhecimento da palavra. A fé está ligada ao tanto que eu entendo a palavra de Cristo. De Cristo. Ao tanto que eu entendo o Evangelho. Bom, eu não conheço a palavra. Qual vai ser o tamanho da minha fé? Bom, se a fé vem pela pregação da palavra de Jesus, pelo conhecimento, pelo ouvir, eu ouvi alguém me falar, me ensinaram a palavra, e eu passei a crer. Tira a palavra, vou crer no quê? Eu tinha 13 anos, quando eu recebi o primeiro convite para ser discipulado por alguém. Máriozinho, que a gente conhece, está aqui na igreja conosco hoje, me convidou e disse: Vini, eu quero estudar a Bíblia contigo. E eu fiquei muito empolgado. Eu quero, mano. E ele disse: todo domingo às 9 da manhã, na igreja. E eu era gostava demais de corrida de Fórmula 1. Eu disse: Mário, eu quero estudar a Bíblia. Eu quero ouvir a palavra, eu quero crescer. Mas às 9 da manhã tem a corrida, Mário. Não, mas a palavra de Deus é mais importante, Vini. Tá bom. Ele chegava, eu morava na igreja, ele chegava lá 5 para as 9 e ficava me esperando até 9:15. Que eu dizia: Mário, pelo menos a largada eu tenho que ver. Não dá, pelo menos a largada da corrida. Bom, o que é mais importante? A palavra de Deus ou o meu gosto pessoal, o meu lazer, o meu prazer? Bom, então o meu gosto pessoal vai ter que se sujeitar à palavra. E como eu vou crer se eu não conheço a palavra? Irmãos, toda, a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. A Bíblia, e aí no seminário tem um grande debate que muda completamente as vidas. A Bíblia é a palavra de Deus ou na Bíblia está contida a palavra de Deus? E aí nós ficamos 5 anos debatendo. É, não é, está, não está, e não interessa, irmão. O que eu preciso entender é que a minha fé depende do meu relacionamento com a Escritura. Vini, eu não consigo crer nos milagres. Então eu vou ler a Bíblia e vou ver o tanto de milagre que Jesus fez. Vini, eu não consigo entender algumas coisas. O meu coração é cheio de dúvidas. Então eu vou começar a ler a Bíblia todos os dias. Eu até anotei aqui. Remédio para a falta de fé. Leitura bíblica diária. Essa hora um irmão podia dizer amém. Eu tenho crises pessoais, como eu vou gerenciar isso? Pela fé. Mas como eu vou gerar fé em mim? Pela Bíblia. Bom, e hoje nós temos recursos para todo tipo. Eu lembro alguns anos atrás, eu escutei um amigo meu, peguei carona com ele, e ele botou no carro um CD com pregações de pastores americanos, e ele falava inglês fluentemente, ele ficou escutando, e eu pensei, bah, que inveja dele, poder escutar a pregação, a palavra, o ensino, no carro, dirigindo, porque não tinha na época pregação em português, não se tinha acesso a essas coisas. Hoje tem, irmão. Irmão, coisa mais linda é tu ficar uma hora e meia trancado no trânsito daqui a Porto Alegre. Virou heresia agora. Põe um CD de uma mensagem. Pega um ensino bíblico. Vai te relacionando com a palavra de Deus. Irmão, escuta o Cid Moreira narrando a Bíblia no carro. Isso vai gerar a fé. Eu tenho crise de fé porque eu não me relaciono bem com a Bíblia. Bom, e aí conforme eu me relaciono, a minha fé aumenta. Conforme minha fé aumenta, aumenta também o desafio. Bom, se antes eu tinha uma crise pequena, agora talvez eu tenha uma maior. Mas porque a minha fé está sendo desenvolvida, e eu vou vencer a crise maior também. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem a minha palavra, e os guarda, e vive aquilo, esse é o que me ama. Nós temos um tempo de igreja no Brasil que quase não sobrou espaço para a Bíblia. Eu já fui em culto que o pastor ficou 40 minutos falando sobre a oferta. Depois ficou um tempão lá falando sobre outros assuntos. E sobre a Bíblia, não se falou quase nada. Aí eu pergunto, que fé está sendo gerada sem a Escritura? Eu atendi uma pessoa um tempo atrás, que tinha muitas promessas de Deus, e Deus vai me usar, porque Deus, eu vou ser um profeta, porque isso. E eu perguntei para essa pessoa, irmão, e o teu relacionamento com a Bíblia, a tua vida diária, a tua leitura devocional, o quanto tu conhece de Deus? Não, eu não tenho Bíblia. Mas como? Não tenho, não leio a Bíblia. Deus fala direto comigo. Não, irmão. Isso não vai muito longe. A Bíblia é a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, o ouvir a pregação, a palavra, eu preciso entender isso para que o meu coração se encha de fé, eu vou precisar ler a Bíblia. Eu vou precisar conhecer a Escritura. Vini, eu leio e não entendo nada. Continue lendo. Eu não vou esquecer a primeira experiência que eu tive com a Bíblia, irmãos. Eu já disse isso aqui, mas pastor ele repete às vezes, só às vezes. Abra comigo Mateus, livro de Mateus capítulo 1. Eu cheguei em casa de um retiro e disse para minha mãe, mãe, entreguei minha vida para Jesus. Me converti, vou virar crente, mãe. Pensa num adolescente problemático. Agora chegou que eu vou virar crente agora, agora eu virei crente, mãe. E eu nunca esqueço que minha mãe me disse, tu vai virar crente, filho? Então tu precisa ler a Bíblia. Até aí o conselho da minha mãe estava perfeito, irmãos. E aí eu disse, tá mãe, como é que faz para ler a Bíblia? Pega lá e vai ler os evangelhos. Aí deu uma complicadinha, porque eu adolescente, fui para o meu quarto, me tranquei no quarto, peguei a Bíblia, disse, Deus, agora eu vou te conhecer através da Bíblia. Abri a Bíblia no evangelho de Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Hezrom, Hezrom a Arão. Arão gerou... Eu terminei de ler e disse, meu Jesus. Isso aqui é a Bíblia. O livro da genealogia eu não vou entender nunca. Irmãos, até hoje a genealogia é um desafio para mim. E eu fiquei 5 anos no seminário estudando Bíblia, mas a genealogia tu precisa de muito conhecimento para entender, para fazer sentido a genealogia. E eu saí lá do quarto e disse, não vai dar para ser crente desse jeito, cara. E eu disse, mas eu sou teimoso, eu vou continuar lendo. E aí ia lendo, e daí meu irmão está lá no fundo me olhando, ele vai lembrar, nós tínhamos um dicionário, O Globo. Quem aqui teve esse dicionário em casa? Rapaz, aquilo era um negócio. Chegou um tempo que eu comecei a ler a Bíblia com dicionário. Eu não entendia metade das palavras. Não tinha computador naquela época. Eu tô ficando veinho, né, irmão? Eu pegava aquele dicionário e ia procurando. Ah, agora entendi. E algumas coisas até hoje eu estou tentando entender. Mas eu continuo me relacionando com a palavra. E isso vai gerando fé no meu coração. E me permite crer que o meu pecado foi perdoado. E aí quando o diabo vem me acusar, eu posso citar textos bíblicos para Satanás agora. Satanás, tu não lembra que o Senhor Jesus levou na cruz o meu pecado? Tu não lembra que a palavra de Deus diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Tu não sabe que todas as coisas se fizeram novas? Tu é pecador, tu não sabe que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã? E elas são a causa de nós não sermos consumidos? Irmãos, a fé vem através da palavra de Deus. Querido, tu quer ter uma grande fé? Busque um grande conhecimento bíblico. Agora, todo conhecimento bíblico é sinônimo de fé? Não. É possível ler a escritura apenas como um livro histórico. E ter o coração fechado e não crer nela. Agora, se não lê, se não crê, se não estuda, como é que vai vir a fé? Então eu vou ler. E é possível ler reconhecendo que ela é a palavra de Deus. E quanto mais eu estudo a Bíblia, maior vai ser a minha fé. Remédio para a incredulidade do domingo de manhã na Mover Sede. Crise de fé. Uma cápsula de Bíblia diariamente. E a nossa fé vai aumentar. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Amar a Jesus significa amar a sua palavra. Amar a sua palavra significa ter fé. Cheios de fé, agradamos a Deus. Amém? Feche os teus olhos. Baixe sua cabeça. Eu não sei qual é o espaço que a Bíblia tem na sua vida. Eu não sei o quanto você tem buscado conhecer a palavra de Deus. O louvor pode subir. Eu não sei o quanto você se interessa pelas coisas de Deus. Mas eu sei que todos nós queremos ter fé para ser curado de câncer. Todos nós queremos ter aquela fé que move as montanhas. Todos nós queremos ter fé para profetizar, fé para interpretar as línguas. Querido, toda a fé passa pela palavra de Deus. Toda a fé vai passar pela escritura. Bom, eu quero orar pelos enfermos e eles serem curados. Eu quero crer em milagres. Eu preciso me relacionar com a Bíblia. Muitos anos eu lia Zero Hora e não lia a Bíblia, irmãos. Quanta coluna do Paulo Santana eu li, e depois dizia para Deus que eu não tinha tempo de ler a Bíblia. Hoje a leitura primeira tem que ser a palavra, irmãos. Ah, eu posso ler livros evangélicos? Pode, deve, são bênção. Mas não substituem a leitura bíblica. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu só posso pregar aquilo que eu conheço. Eu só posso anunciar a palavra que habita no meu coração. Senão eu vou me tornar um hipócrita. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. eu tenho um projeto pessoal, eu quero fazer uma reforma lá em casa. E eu e a Juliana, minha esposa, é uma bênção, ela entende isso. E a próxima coisa que eu vou construir lá em casa é um quartinho para orar e ler a Bíblia, separado da casa. Eu vou aproveitar junto com esse quartinho, vou construir uma churrasqueirinha nele, tá? Do lado, assim, de fora, para aproveitar. Mas o principal para mim, eu quero um lugar onde eu possa passar tempo lendo a Bíblia. Onde eu possa passar tempo orando a Deus. Onde eu possa gastar meu tempo me relacionando com a Escritura. Eu entendi isso, eu quero isso, eu preciso disso. Eu tenho meu escritório dentro de casa, mas eu quero algo mais retirado, para que nenhum barulho me atrapalhe. Irmãos, qual é o espaço que a palavra de Deus tem na sua vida? Muitas vezes o tempo do devocional é o tempo que sobrou. É o tempo que eu estou cansado, é o tempo que a minha cabeça já não presta mais atenção em nada. As grandes empresas não tomam decisões após as 10 horas da noite. Porque eles entendem que aquela decisão pode não ser a melhor, devido ao cansaço do dia, devido à mente estar cheia demais. E nós deixamos para ler a Bíblia quando nós estamos quase dormindo. E a gente lê um versículo e já não sabe mais o que leu antes. E eu preciso perguntar, que fé vai ser gerada desse jeito? Isso eu estou falando para mim também, irmãos. Porque eu muitas vezes vou ler a Bíblia de noite. Eu já orei, já dormi lendo Bíblia, já dormi orando. Mas eu não quero dar para Deus, me relacionar com Ele com a sobra. Eu não quero ficar uma hora e meia olhando o jogo de futebol e 5 minutos lendo e orando. Aí, meu Deus, é o futebol. Aí a prioridade para mim é o filme, então. Eu não quero passar tempo ouvindo música e depois dizer, bah, Deus, agora me interti aqui com as minhas coisas, agora deixa eu ler rapidinho um versículo aqui. Ah, obrigado, Jesus. Aleluia, estou bem com... Não, irmão. Qual é o lugar da Bíblia na sua vida? Quando eu preparei a mensagem, eu perguntei para mim isso. Qual é o tempo meu com Deus? Quanto eu conheço da Escritura? A Bíblia chega a dizer que o meu povo peca por falta de conhecimento. Aí a gente acredita em copo de água, acredita em sal grosso, acredita em óleo ungido. Eu estou até hoje tentando entender como é que se unge um óleo, porque o ato de ungir é derramar óleo, então fica derramando óleo dentro de óleo, não sei como é que faz isso. Falta de conhecimento da palavra. Espírito Santo, essa manhã, o Senhor está nos convidando a um relacionamento com a Tua palavra. Entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Entendemos que a fé ela não é da nossa natureza. Entendemos que a fé vem pela pregação da palavra, pelo ouvir a palavra. Entendemos, Deus, que a Tua palavra, ela é importantíssima para nós. E nós queremos nessa manhã, Deus, aqui na Tua casa, pedimos que o Senhor nos capacite a termos uma vida devocional, uma vida diária, uma vida constante. Quando nós olhamos para os povos muçulmanos e vemos o conhecimento que eles têm do Alcorão, ainda que errado, ainda que por opressão, ainda que por medo da morte, uma criança precisa ler exaustivamente, ainda com todas as falhas, eu olho para eles e eu me envergonho da forma como eu trato Tua palavra muitas vezes, Pai. Eu me constranjo com o conhecimento bíblico que tenho. Quando eu escuto que uma criança de 8 anos decorou todinho o Alcorão, Eu começo a lembrar os versículos que eu já decorei e me atrapalho e fico até chateado. Deus, nessa manhã eu te peço, Espírito Santo, que a tua palavra tenha um lugar central nas nossas vidas. Que a tua palavra, Deus, que o relacionamento com a Escritura seja algo importantíssimo para nós. Porque nós entendemos que é isso que vai gerar uma fé sólida, uma fé saudável, uma fé na volta de Jesus, uma fé no perdão dos pecados. É isso que vai fazer de nós, genuinamente, crentes em Jesus. Verdadeiramente evangélicos. Verdadeiramente servos do Senhor. Abençoa, Pai, a cada um aqui. E que essa semana, Deus, que se inicia amanhã, a tua palavra faça parte da nossa rotina. Assim como nós tomamos remédios, medicamentos, às vezes, diariamente, que a gente tome doses de fé através da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, eu não quero condenar e nem desanimar. Mas eu fico às vezes desanimado, então não fique você. Mas decida, escolha ler a Bíblia. Eu lembro a primeira vez que eu comprei uma Bíblia com comentário, foi no Rio de Janeiro. Eu estava lá trabalhando lá com missões, eu não tinha renda, eu não tinha salário, eu vivia de ofertas. E eu fui na livraria e a Bíblia Shed, essa que eu uso hoje, custava R$49,90. E eu disse pro rapaz, meu Deus, é muito caro. Eu achava que Bíblia era mais barato. E eu fiquei pensando, realmente, eu acho, essa Bíblia hoje custa em torno de R$120, R$130. Não rouba, tá, irmão? Mas vale a pena? Vale. Tem Bíblia hoje por R$3, R$4. É palavra de Deus igual. Mas essas com comentários, com estudos, são mais caras. Mas eu não pago tanta coisa caro. Caro é aquilo que eu não valorizo, irmão. Caro é aquilo que não é importante. Se eu valorizo, eu acho que é barato no final. Se é muito importante para mim, eu não me importo de pagar. Quem aqui gosta muito de comida, vai lá no Schneider e não acha caro, né, irmão? Porque é bom demais, irmão. Eu gosto. Me convida para ir no Schneider, irmão. Paga para mim. Leva lá eu, a Juliana, minha família, os tios, as tias. Não é caro. Caro é o que eu não valorizo. Se eu não valorizo a palavra de Deus, tudo vai ser difícil. Ai, ler a Bíblia é um peso. Se eu valorizo, irmão, eu vou atrás. Amém? Que Deus abençoe a todos, um abençoado domingo. Não vou soltar minha Bíblia por nada aqui no culto. E que realmente a palavra de Deus seja central nas nossas vidas. Amém?